sem cor, tal qual aquele dia em que chegaste, tal qual aquele dia, meu amor. Para que coração que planteias, não tenhas dó de ninguém. Meu coração que planteias, não tenhas dó de ninguém. Não queiras penas alheias, que as tuas chegam de bem. Não queiras penas alheias, que as tuas chegam de bem. Se fosses de gelo feito, de mármore ou de granito, de gelo feito, de mármore ou de granito, não galopavas aflito pelas ruas do meu peito. Não galopavas aflito pelas ruas. Artifícios das teias da triste melancolia, nos artifícios das teias da triste melancolia que fizeste da alegria meu coração que pranteias que fizeste da alegria meu coração que pranteias quem pensa muito não tem horas tranquilas serenas quem pensa muito não tem horas tranquilas serenas penas não queiras mais penas que as tuas chegam de bem penas não queiras mais penas que as tuas chegam de bem Depois destes três grandes momentos musicais, vamos prosseguir com muito mais música. Vamos ficar agora com Fernando Maurício, que nos traz Fado é Condão. Logo depois, Sino da Minha Aldeia, na voz de Maria da Fé. E terminamos esta seleção com Pontas Soltas, na voz de Carlos do Carmo. Mais três fados, mais três fadistas, mais três grandes momentos para si, que nos acompanha aqui ao sabor da guitarra, da viola e da bela companhia, sempre dos poetas e dos fadistas. Fico por aí e, claro, ouça mais três momentos para si. O fado é condão, já vem dentro de nós. É ter voz, ter coração e ter coração na voz. É ter voz, ter coração e ter coração na voz. Às vezes ouço dizer e quem o diz tem razão. Não canta o fado quem quer cantar o fado é condão. Não canta o fado quem quer cantar o fado é condão. Não é grito de alegria nem é sofrimento atroz. É não sei quê que nebria que já vem dentro de nós. É não sei quê que nebria que já vem dentro de nós. Cantar fado na verdade é vibrar numa canção. É saber sentir saudade. É saber sentir saudade. É ter voz no coração. É cantar em qualquer lado. É chorar estando a só. É cantar em qualquer lado. É chorar estando a sós. É escrever versos de um fado e ter coração na voz. É escrever versos de um fado e ter coração na voz. Oh,

Vamos embora por hoje, mas para a semana cá estamos para mais dois programas, um ao sábado e outro ao domingo, da Catedral do Fado, entre as 12 e as 12h30. Sempre acompanhados com a guitarra, com a viola e o poeta e o fadista. E claro, sempre também na sua companhia, porque é para si que nós aqui estamos e quando nos fazemos companhia uns aos outros, nós, a si que está desse lado. E você que está aí desse lado, a nós, sabe sempre melhor. Vamos terminar esta nossa emissão com Sal e Mel, na voz de Margarida Guerreiro. Logo depois ficamos com o Fado Mori Lisboa, na voz de Nuno da Câmara Pereira. E terminamos com Primavera, na voz de Susana Pereira. São assim estas as três vozes que terminam o nosso programa de hoje. Já sabe que se quiser pedir o seu fado, repito, que pode escrever para geral.radioantenaweb@gmail.com ou então deixar o seu pedido em canal2.radioantenaweb.info. Fique bem, tenha uma ótima semana e já sabe, conto consigo aqui no próximo sábado. Até para a semana. Na praia do teu olhar, em ondas de sal e mel. Na praia do teu olhar, em ondas de sal e mel. Por ti, amor, fiz-me ao mar, no meu barco de papel. Por ti, amor, fiz-me ao mar, no meu barco de papel. Nas águas das sete luas, o meu barco naufragou. Nas águas das sete luas, o meu barco naufragou. Procuro por notícias tuas, porém ninguém te encontrou. Procuro por notícias tuas, porém ninguém te encontrou. Cada vez está mais distante o navio onde embarcaste. Cada vez está mais distante o navio onde embarcaste. Mas está mais perto e constante a dor em que me deixaste. Mas está mais perto e constante a dor em que me deixaste. Pescador ou marinheiro que no teu rumo aparecem. Pescador ou marinheiro que no teu rumo aparecem. Procuro o teu paradeiro, respondem, não te conhecem. Procuro o teu paradeiro, respondem, não te conhecem. Ao regressar, afinal, na maré de uma quimera. Ao regressar, afinal, na maré de uma quimera. Sentado no areal, estavas tu à minha espera. Sentado no areal, estavas tu à minha espera. Por gostar da vida boa, mas não mora no estrangeiro. O fado mora em Lisboa. Já morou na moraria, mas depois num sobressalto, para toda mudança um dia, foi para o bairro alto. E o fado

amor se convertia. Deixai-me chorar um pouco.